voo 983, puxa acionar portão 05, já para início táxi. Puxa acionar, chama para o táxi, voo 983. Serra Vito 366, pode estar avistando o azul para 217. Tensa. Com a pista, o azul estabilizado. Completação do procedimento, chame torre 11895. Obrigado, senhor. 1895, confirma. 11895. 1895. Golno 260, desço para 3 mil pés, ajuste permanece. 3 mil, Golno 260. Tango Eco Zulu November, forma estimada para pouso. Tango Eco Zulu November, controle. Forma estimada para pouso. Tente copiado. Então, para o ideal para destino. Sente, autorizado, subida para 085, Papa Tango Eco, Zulu 90. Controle Salvador, muito bom dia, Zan 3198, cruzando 180, na chegada Mare. Tan 3198, autorizado, chega da Mari, desça para nível 050. 050, passa na qualidade, senhora. Mantém o perfil da chegada, Tan 3198. 3198. Não, repita, por favor. É o outro, né, 6140, o cidade de acionamento, 2. Gente, aguarde, 6140. Boa tarde. Tango Eco Zulu November, informa tráfego na posição às 12 horas, 2 milhas, mantendo 1.500 pés. Eco Zulu November, corrigindo, mantendo 1.000 pés. Táxi em frente, via Indial, com ponto de espera chave torre 1895, um ajuste no 013. Em frente, via Alfa, no ponto de espera torre 1895, voo no 9, empresa estado no 013. Puxada 6140, coordenando com a equipe de solo após a passagem do Gol retaguarda, inicia no portão 02. Após o Gol, vou iniciar o 6140. Formação 1, desça para 3 mil pés, ajuste na 013. Tive nível aparelhão? Nossa, pronto por táxi. O B autonomia, por gentileza? 3 de autonomia e 4 a bordo? 08 a bordo, ciente, reporta no ponto, espera táxi papá, altímetro no 0 ou no 3. Azul 4207 no solo de Salvador 35, direito no 21, no 19. Direito solo 29, 4207. Massa 1 no vetração para interceptar o curso localizador, curva à direita para o 050. Bono 983, a Lima tem cabeceira 10 inicialmente? A Lima tem 90, 93. Livro na Azul 4207, prossiga via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, 4207. Bono 260, complete final, chame torre 11895. 1895, até mais. Autoridade Salvador Ilhéus, nível de voo 940, via Golf 677. Subida Coral, curva direita, cabeceiro no 0. 0263 é o código transponder. 119-180 é o controle. Autorizado 40, Golf 677, na saída Coral, com primeira curva direita, decolando da 10, apenas 0263, controle 119. Decolando no 0, voo no 983. Sente que o meu Oscar aguarde para ingresso? O meu Oscar está livre ingresso, tem livre ingresso via pista, reposte sobre a cabeceira 17. Passado travado, 260. Afirmativo, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 090 graus, com 15 nós, gol no 260. Dirige pouso no 260. Gol no 983, decolado de Salvador aos 38, controle em 119, decimal 8, bom voo. 098, gol 983, obrigado, senhor. Decolador é o Gol 983, boa tarde, aliás, bom dia, decolou. Não, se escutando. Gol 983, bom dia, contato radar, saída da EO, nível 360. 360, Gol 983. 4207, vai ficar atento ao início do táxi do Airbus da Avianca. Então, após ingresso de Juliette, portão 101. Tá avisado com a aeronave da Avianca, ingresso de Juliette, portão 1, 4207. 360. Afirmativo, autorizado Leda da presente. Ah, ok, Leda da presente, muito obrigado. Kilo Romeo Oscar 73, turbulência 37800 da Gol, que acaba de tocar o salão da pista no 0, quando pronto, o vento 090 graus com 159, sem livre decolagem de pista no 7, quando pronto. Chegou. Uno 260 no solo aos 40, direito no 21, 19 ao livrar. 219 livrar, 260. Gente, autorizado 2000 pés, ajuste permanece, livre LS, aposto estabilizado. Pode estar estabilizado, formação. Salvador, só passando, mais graus com 139, Kilo Romeo Oscar. 1-0-1-4-0, ponto 0. Oxenero 6140, autorizado, alinhar e decolar, piso no zero, vento 090 graus com 139. Autorizado, alinhar e decolar 6140. Sente, no 1500 pés, corredor Paripe, correção, no 1500 pés, via corredores da Força através de Paripe. Desça para 3 mil pés, ajuste no 093, stand 3198. B13, 3 mil. Quilo Romeu Oscar, decolado do Salvador 241, controle em 1-9, décima 8, bom voo. 1-9, décima 8, Quilo Romeu Oscar. Tony, bom dia, o Papo Tango, Quilo Romeu Oscar. Quilo Romeu Oscar, bom dia, corredor Excel, no meu país, é pós fora da barra. Ô, controle, se possível, o Quilo Romeu Oscar está presente para a proa direto para a morra 2510. Sim, chegou de ascensão para 2500, Quilo Romeu Oscar. Aguardo. Tango Quilo Romeu Oscar, autorizado direto ao morro de São Paulo, aguardando ascensão para 025. Ok, proa direto para o morro, aguardando ascensão para 2500. Maçã 1 no complexo canal Chame Torre 1-1-8-9-5. Que vai para a morte de São Paulo, 2345. 1 no altímetro 1-0-1-3, conto na aproximação, reporte quando baixado e travado. Informação, está estabilizado e baixado e travado. Oxené. Bip checado, conto na aproximação, aguarda na transição de pouso, informação não. Oxené 1-1-4-0, decolado aos 4-3, controle 1-1-9, décima 8, bom voo. 0-9-8, obrigado, bom dia. Bom dia, Xané 6140, decolou, cruzeiro 2000. Xané 6140, contatada na decolagem, saída PUC, nível 250. A PUC, só para 250, Xané 6140. Tango Eco, Zulu November, informe estimada para através de lençóis. Salvador, Gol 1397, gate 3, por estacionamento. Controle o Quilo Quebec Sierra, vai manter o 9000 até o destino, ok? Os corredores. Quilo Romeu Oscar, confirma? Solicito manter o 9000 até o destino. Fecha, autorizado. Ele gosta mais do que o Quebec Sierra. Entendi. Papá Romeu, Índia November Alpha, chame torre em 1-1-8, decimal 95. Aí torre 1-1-8, 95, November Alpha. Alfa na sua escuta, no regresso. Fumaça 1, autorizado pouso, piscina 0, vento 100 graus, com 1-4 nós. Livre pouso, fumaça 1. Índio November Alpha, reporte curto sinal, pista no 7, altímetro no 0,3, o vento 090 graus, com 1,5 nós. Índio November Alpha, reporte curto sinal, pista no 7. Passarei na curta final, Índio November Alpha. Estaremos estabilizados. Uno 983, chame Recife, ano 251, na alterna 1-3395. 251-6140. Ô, controle, o gol no 983 vai chamar o centro, 251-3395, obrigado. De nada. Através de Paris, visual com aeródromo, Copatango, Victor, mais Quebec. Sim, chegou na prova da rotatória e reporte na mesma visual com campo. Efetivo da prova da rotatória, já visual com campo, de forma mais Quebec. Sim, chegou as transferências. Guardando. Controle, o Xanamei 140, pressionar o centro? Negativo. Estabilizado, 3198, visual com a pista. Complete final, time torre 11895. 1895, bom dia. Bom dia. Torre, Salvador, TAN. 3198, bom dia, estabilizado em LS, baixado travado. Horas e 20 de autonomia, alterna Galeão, pronto para dar. Só não entendi o PLB. 105. Sim, 105, táxi à direita em de Alfa, ponto de espera, chuve 2895, o ajuste 1093. Autorizado o táxi à direita, ponto. Espera, vai chamar a torre 1895-1397. Muito obrigada, bom trabalho, bom fim de semana. 60, alterna 1288, para descida, alterne 12455, secundária 1267. 3198, informa o tráfego, Thiago 150, à esquerda da sua aproximação, descendo para a altitude de 1000 pés, o mesmo não interfere, efetua uma espera. Autorizado o pouso, pista no 0, vento 090 graus, com 14 nós, TAN 3198. 3198, livre pouso, centro do tráfego. Tamo de São Paulo. Centro, frequência livre. Salvador, bom dia, gol no 397, ponto, espera, dona 0 e pronto. 7397, mantém um ponto de espera, por gentileza. Vai, bater. 140, chame Centro Recife, ano 2545, alterna 12685. 2545, chame 6140. Passando 360, Victor Mais Quebec. Efetue em 360 curto, por gentileza. 360 curto, Índia da Veneral. O Vitor Mike Quebec, mantenha no 1500 pés na proa da rotatória. Chame Torre Salvador em 1198-95. Salvador de Papatango, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, reporte na vertical da rotatória, altímetro no 0,3, mantendo a altitude de 1.500 pés, por gentileza. Positivo, mantendo 1.500 pés na proa da rotatória, Victor Mike Quebec. Na liberal, realizou 360. Afirmativo, Índia November Alpha, outro na aproximação, piscina 7, aguarde não autorização de pouso. Aproximação e aguardar autorização de November Alpha. Tá treinando, hein, Alpha? 360. Índia November Alpha, autorizado pouso, piscina 7, o vento 090 graus com 149. Livre pouso, Índia November Alpha. 1397, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantemos 0, 3 1 7. 3198 no solo 5-1, no direito a liberar solo 1-2, no décimo 9. Tango Juliette, Bravo Delta, civil sardar terminada, 63 milhas nordeste do Leite Salvador, chama na Caju, 120.3. Dia. Yeah. 3198, solo 12, 9. Para puxa, fica na mesa. Ô, perdão, é 3198, solo. 5595, autorizado por estacionamento, chama para início de táxi. Início de táxi, 5595. Então, 3198, prossiga via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa da Juliette, 3198. 7, o Victor Mike, Quebec. Quebec, agora na aproximação. Gente, o Quebec vai dar uma reduzida, prosseguindo para uma final da 17, aguardando a autorização. Já pode livrar o Miguel, então? Afirmativo, tá livre o 1500, mas não precisa de reduzir não, o colega vai levar aqui na Quebec para o seu pouso. Beleza, tava com o turbo ligado aqui. Então, 3198, só de curiosidade, 767 particular. Não entendi a mensagem, senhor. Esse 767 tá parado aí no pátio de carga, é particular? Conheço. Então, 98, ingresso Juliette, portão 03. Juliette, 03, 3, 98. O pouso menor. Standby no transporte, por gentileza, em November Alpha. Victor Mike Quebec, tráfego avistado, vento 090 graus com 15 nós, autorizado pouso, pista 17 Quebec. Livre 97, sapato embaixo desde a fábrica, o Mike Quebec. 1397, decolado de Salvador 54, controle em 119, décima 8, bom voo. Próxima controle 198, voo no 397, bom trabalho, bom fim de semana. Igualmente. Obrigada. Ataque do 335-595, 36 a bordo, 3 horas e 10 autonomia, alternando por segundo. Autorizado, Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame 2895, ajuste 1093. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, chama 2895, com ajuste 1305, 595, triplo. Autorizado, Leda, da presença. Vou a Leda, vou no 397. Seria possível, vou abrir e ir para o 397? A princípio, vou na por aí de Leda, aguardando a coordenação. Gente, vamos ver do 397. Morning, Papa Romeo Whisky, Bravo Whisky. cleared Mare arrival, descend and maintain flight level 050. Quebec no solo de Salvador 55, autorizado, backtrack, reporte pista livre, Quebec. Com sorte hoje? 97, obrigado. O bom é assim. Estimativa retaguarda do tráfego, reporte pista livre ainda em November Alpha. Espera da 105595 na trip pronto. Afirmativo, trip 5595 autorizado, ingresso, decolagem, pistão no zero, vento 100 graus com 15 nós. Graça e decola, 5595 na trip. 338, livre de restrições, desço para 3 mil pés, ajuste Salvador 10 no trip. Livre das restrições em Itap, desço para 3 mil pés, com 1003, voo 1732. Vitor Mike Quebec, a chance na frequência livre, até a próxima. Feriado. Trip 5595, decolado de Salvador 58, controle 109, décima 8, bom voo. 98, até a volta, boa. Controle Salvador, trip 5595, decolou, passa agora 1000 pés. Trip 5595, contato radar na decolagem, segue da Coral, nível 140. Autoriza Coral com referências? Autorizado Coral. Coral 5595, obrigado. Papão meu uísque, bravo uísque, descendo to 4000 feet, granite 10, run through you without restriction. Meu uísque, bravo uísque, fly heading, tap position.